O disco anterior sempre vai ser o melhor. O Djonga de ontem era melhor também. 1% a menos, um mano por dia e dias. Já vivi mais de 100, eu só queria comida no prato do povo, que é o povo que fabrica o prato. E muitas vezes não tem telefone, vai ver que é por isso não tem nem ligado. Hey, sendo direto, quem paga o pato é o cisne preto. Afogo o ganso nas nossas meninas, será que isso muda até meus bisnetos? Falta o afeto, muita foda e pouco sentimento. E de concreto, nós só conhece o que faz com cimento. Eles ouvem a verdade e ficam revoltados. Mas naquela foto você é a criança perto do urubu ou Sebastião Salgado. É melhor desistir ou viver humilhado. Coisas que passam na mente de gente que vem de onde vem. Lucas Penteado, eu fui chamado pra viver daquilo. Mas preferi ser quem fala daquilo. E hoje eu ando mais pesado que os amigos. Minhas rimas são toneladas, armas pesam quilos. Foco é simplesmente honrar a memória dos faixas. Tirar o sal dessas feridas que não quer fechar. E se eu tiver de canto, meu mano, me deixa que eu tô só fugindo de mim pra me encontrar. Fugindo de mim pra me encontrar. Fugindo de mim pra me encontrar. Fugindo de mim pra me encontrar. Fugindo de mim pra me encontrar. Fugindo de mim pra me encontrar. Fugindo de mim pra me encontrar. Fugindo de mim pra me encontrar. Eu tô fugindo. Noite sem saber mais porque eu faço isso. Sabendo que geral mexe é fascinante. Eles lançam pedrado, eu faço um misto elegante. Os troféus lá na minha estante. Casa com lareira, adega, champanhe, top 1 do game. Bem antes de mãe, disputei de tudo, porra, e sempre ganhei. Falta perna que hoje não se arreganha. Ó, saudade de andar por aí. Vento na cara e ninguém pra assistir. Falar o que penso sem ter que acertar. Sabe a sensação de só existir. Sem pensar em rimas e as faias de Roma. Cara, vamos cair, sabe igual Sodoma. E o que eu quero é só colher fruta no pomar. Sou igual você, essa é a verdade. Toma, o mundo é a doença, nós é só sintoma, olha o espelho, pô, veja seus hematomas. Cê também tá nessas palavras, mesmo seja verdadeiro, cara. Eu sou meu som, meu pau que nasce torto, nunca se direita. Sou amarrotado e ninguém me engoma. E ninguém me engana, e ninguém me engana, e ninguém me engoma. Não é sobre parar, é sobre como é difícil se manter em movimento. Continuar sendo o cara do momento. Tipo, se aparecer alguém melhor, arrebento. Mas descobri que o segredo é se amar. E eu nem me amo tanto, chá pra lá. Tô fugindo de mim pra me encontrar. Fugindo de mim pra me encontrar. Fugindo de mim pra me encontrar. Fugindo de mim pra me encontrar. Fugindo de mim pra me encontrar. Fugindo de mim pra me encontrar. Fugindo de mim pra me encontrar. Fugindo de mim pra me encontrar. Essa conta é de todo mundo. Vocês também vão pagar a conta, ai, ai. Vocês também vão pagar. Aqui é cada um com sua comanda e o garçom tá vindo aí. Quanto você tem? Quanto que você tem pra oferecer? Eu falei pra minha mãe que eu tenho medo, que eu ainda tenho medo. Ela me disse que eu não tô sozinho. Esse é seu ídolo. Vocês também vão pagar.